Aonde você foi, minha casa, minha filha? É madeira. Não entendeu? Eu te explico melhor, se liga aí, ó. Meuscds.com. Tô construindo uma casinha lá em Salvador. É uma casinha simples, mas é feita com amor. Apesar de ser moderna, é feita de madeira. Vem pra cá, mulher, que eu te mostro a casa inteira. Na frente é madeira, no fundo é madeira. Na frente é madeira, segura a madeira, madeira, madeira, madeira. Na frente é madeira, no fundo é madeira. Na frente é madeira, segura a madeira, madeira, madeira, madeira. No quarto jacarandá, na sala é pau Brasil, na cozinha catuaba, o resto é barril. A madeira é de lei, tem reflorestamento pra cada maquinário. Outra sobe no momento. Pra frente é madeira, no fundo é madeira. Pra frente é madeira, segura madeira, madeira, madeira, madeira. Pra frente é madeira, no fundo é madeira. Pra frente é madeira, segura madeira, madeira, madeira, madeira. É o Dan Ventura. Meuscds.com. Vem, vem, vem, vem. Lá em Salvador, é uma casinha simples, mas é feita com amor. Apesar de ser moderna, é feita de madeira. Vem pra cá, mulher, que eu te mostro a casa inteira. Pra frente é madeira, no fundo é madeira. Na frente é madeira, pura madeira, madeira, madeira. Pra frente é madeira, no fundo é madeira. Na frente é madeira, segura madeira, madeira, madeira, madeira. No quarto jacarandá, na sala é pau Brasil, na cozinha é catuaba, o resto é barril. Tem madeira de lei, tem reflorestamento, pra cada uma que cai, outra sobe no momento. Na frente é madeira, no fundo é madeira.